Ômega, Ômega, Ômega Nerds! Aqui é Joel Suki, o Azeleitor, e aqui não é o que você está pensando! Viu, meu irmão, pensei que tinha errado de cast, ó. Pois é. Venha comigo se quiser viver. In a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, estamos aqui em mais um Azila Cast. Aqui é Joel Suki, o inteligente é o novo sexy. Aqui é o Ziva Júnior e eu superei Sheldon Cooper. Dizem a teoria das cordas com 10 anos de idade. Bazinga. Aqui é Theo Luzi. Penny. Aí, dentro, mano. E aqui é Neto Mari e eu desenvolvi um software que substitui a existência do Manel. Esse aí é bom, velho. Como seria o nome do software, mano? É o bot do WoW 2.0. E pra comemorar a Semana dos Nerds, cara, olha aí, vamos falar da série de TV mais nerd de todos os tempos, o Big Bang Theory. Olha aí, essa daí é massa e também uma das mais pedidas aí pelo pessoal. Seriadosão foda, né, cara? É doido. Alguém pediu mesmo, foi? foi massa, aí foi massa. Puta que correio. E vamos para mais uma semana de e-mails do AzilaCast. Vamos lá. Escreva para o AzilaCast, endereço é azilacast@azileitor.com.br. Siga o @azileitor no Twitter, o iTunes, se você quiser assinar, tem o link aí embaixo, basta clicar. E os downloads tem o link aí embaixo também, basta clicar, descompactar o MP3 e escutar o AzilaCast no MP3, naquelas caixinhas de som, né, cara? O AzilaCast que é o sucesso do transporte coletivo, né, cara? Pois é. Agradecer aos nossos ouvintes pelos comentários e e-mails do último AzilaCast, né, cara, de Pokémon. Tu é louco. Esse aí foi recordista de e-mail, viu? Foi mesmo, cara. Dia 25 de maio foi o dia da toalha. E aí, cara, nesse mesmo dia é comemorado o dia do Orgulho Nerd também. Vai saber por quê, né? Pois é. Pedir aos nossos ouvintes que participem no Twitter, nos comentários, nos e-mails, cara, que é dos seus feedbacks que a gente se sustenta, né? Que a gente nos motiva a continuar fazendo AzilaCast e fazendo melhor, né? Essa semana, principalmente, eu achei que o Twitter foi bem movimentado, rolou muita coisa. Ah, foi mesmo. Só falta a galera se alinhar aí nos comentários também. É, pois é. A gente sabe que é difícil, que o pessoal sempre escuta no carro ou tá escutando no ônibus. Aí acaba se esquecendo de acessar os comentários depois. Mas vale a pena dar uma passadinha lá e comentar, que vale a pena esse feedback pra gente. É, até porque seu comentário fica pra posteridade, né? Todo mundo que entra no site e tal, lhe vê lá comentando e tudo mais. É, também. O José Victor, o @VictorFBL, ele envia o vídeo do Pokémaníaco. Cuidado na hora de discutir com ele, né, cara? Tem o link aí embaixo. Tem o link aí embaixo, clica aí. Primeiro e-mail, Célia Avel, atriz e estudante de artes, Osasco, São Paulo. Aí, cara, atriz. Olha aí, a gente pode estar recebendo e-mail de uma futura protagonista da novela das oito, né, cara? Pois é. Olá, Zilados. Eu conheci o cast de vocês há pouco tempo por intermédio do meu marido, que é fissurado em podcasts. Olha aí. Olha aí. Até então, tinha ouvido uns que ele gosta de ouvir. Prefiro nem comentar. Muito bem, sério, gostei. Que eu particularmente não achava nada interessante. Até o dia em que conheci o AzilaCast. Aí entra aquela musicazinha, né? Me apaixonei. Vocês são engraçados, talentosos, têm assuntos que agradam qualquer pessoa. Desde nerds até pessoas leigas no quesito tecnologia. Vou ficar muito feliz se você lesse meu e-mail. Olha aí, tá lindo, cara. Olha aí. Tenho uma sugestão de cast. Vocês poderiam falar sobre programas de TV, dos programas que causam vergonha alheia. Olha aí, cara. Caralho, tem muito desse aí, viu? Tem aquele fantasia, né? Me lembro da história do Jack Chan Jr. Que ele tava assistindo Fantasia. Aí a gente chegou de uma vez na casa dele, aí ele trocou de canal de uma vez. Tava assistindo aqui o filme aqui e tal. Oh, mantendo a pose, né? O Jack Chan Jr. Pois é. É, mas fica aí. Se alguém quiser ajudar o nosso projeto de transformar a Sally em protagonista da Globo, né? Entre em contato aí. Pois é. Um abraço aí pra Célia e pro marido dela também. É, manda e-mail também, marido da série. Próximo e-mail, Rafael, 19 anos, estudante, Rio de Janeiro. E aí, asilados, o podcast de vocês é muito responsa. O primeiro que eu ouvi foi o 15, sobre coisas que dão raiva. Ri muito, cara. Ri muito do cara que esqueceu a senha no caixa eletrônico. E já aconteceu comigo. Olha aí, cara. Sobre o Pokémon, vocês se equivocaram quanto ao Pokémon inicial do Gary. É. Aí a gente ainda vai elaborar uma vinheta, né? De quando a gente falhar. Não foi o Eevee, mas sim o Squirtle. Olha aí, cara. É porque é mais uma mensagem subliminar que o Squirtle é preferência nacional, né? Tanto que o Pokémon mais forte dele é o Blastoise. Aí. Uma curiosidade também é que o Ash queria o Squirtle também, né? Ele não queria qualquer um, não, no começo do anime. Não, mano, no começo do anime todo mundo quer o Squirtle, aí quando acaba esse bicho aí, os caras vão atrás dos outros, né? Aí é. Mas ninguém queria o Charmander. Porém, o Gary foi mais rápido. Mais um ponto pra rivalidade entre eles, né? É. O Ash realmente é um mosca morta. Mal pega Pokémon direito. Anda no meio do mato com a mulher. E também não pega. Mas sou mais o Brock. Que nunca consegue, mas pelo menos está por ali tentando, né, cara? Pois é. Sem contar que acho que ele deve ter alguma doença que impede ele de crescer. Pois o desgraçado tem 11 anos a 15 anos. Vixe, Mari. Aí essa doença dele é aquela mesma que afeta os Simpsons, né, cara? É mesmo. Agora, se com 150 já era difícil pegar, imagine que agora nós temos a módica quantia de 644. Xê Maria. Aí ele faz uma piada aqui pesada com o Ash, que a gente vai resumir em segura essa, Ash. Valeu, asilados. Fiquem em paz e até a próxima. O próximo e-mail é do Joey, 19 anos. Aprendiz de eletricista industrial, Rio de Janeiro. Carambolas, parabéns, galera asilada. Eu não botava fé no tema, não sabia por quê. Aí, cara. Mas tá aí, vocês me surpreenderam. Em especial com a parte B. Pokémon não fez parte de um momento da minha vida, mas de vários. Olha aí, cara. Devido aos episódios recentes que eu esqueci o grande calor da febre. Mas relembrar tudo que a febre do anime acompanhava foi legal demais. Agora... Aí vai um ponto pra nossa mega equipe de roteiristas, né? Agora algumas coisas do cast. Giovanni perde para o Gary e fala, você é um ótimo treinador, não gostaria de um desafio mais elevado, blá blá blá. E é quando todos se chocam, pois depois de ser esculachado por um Mewtwo, Ash encontra Gary e Gary fala daquele Pokémon como um Pokémon diferente. Ao ser questionado o que ele era diferente, ele diz, aquele Pokémon era mau. Puta que pariu. O segundo, o preço da Pokémon Clube era R$4, não 15. Ixi, mano. Olha aí. Lembro porque tinha um fã clube no CA e na primeira série, onde eu comprava todas as revistas. Inclusive, mando o link da capa da primeira edição. Olha aí, tem um link aí embaixo. Clique aí. Terceiro, o Trade Card Game era animal. Já estava habituado, afinal, jogava Magic. Mas na época de Pokémon foi incrível, visto que comprei meu primeiro e único booster no mega evento carioca que é a Bienal do Livro. Nesse booster veio uma carta super rara que eu troquei por várias semi-raras. E quando menos notei, tinha dois decks. Ah, mas o cara tá sacaneando, viu, bicho? Tinha no tempo que eu jogava o Trade Card Game, a única carta que eu me lembro que dava pro cara fazer uma miséria dessa era o Rocket Mewtwo. Que esse bicho era tipo, tinha um cara no estado aqui todinho que tinha essa parada. E se o cara tiver tirado essa carta aí, foi muita sorte. Qualquer outra carta, essa história aí passa a ser meia duvidosa. Tinha sorte de estudar em um colégio cheio de nerds. O Colégio Pedro II do Rio de Janeiro. Mexam foda, né? Colégio Federal muito conhecido aqui. E ainda falando da parte que vocês comentam sobre os cards, sim, tinha muito pai de família na época. Pra não ficar muito longo o meu e-mail, termino por aqui. Indico um cast pra vocês. Não sei se vocês pegaram essa época, mas o lendário RPG Maker também fez história. O RPG Maker tem uma história boa. O Babal, mano, desse bicho criou um jogozão do RPG Maker Federal. Foi, não, mano. Foi, mano. O nome do jogo do Babal é O Mistério da Vila. E se passa no bairro da Juventude do Babal. Luiz Sericato, 17 anos, Pinhalzinho, Santa Catarina. Olá, asilados. Aqui estou eu para falar sobre o cast Pokémon. Conheci Pokémon assistindo ao anime no programa Eliana. Como nunca tive videogame da Nintendo. Aí, meus pêsames, viu, cara? Porque o cara que nunca teve nenhum videogame da puta merda. Só joguei o primo digital do Pokémon, o Digimon. Aí. Que é um mega quebra-galho, né, mano? O cara que jogou o Digimon não é a mesma coisa do que você ter jogado Pokémon, não. Mas o RPG do Digimon era bom também, no PS1. Não, mas nem chegava perto. Quando criança, eu também tinha um costume de caçar insetos, abelhas, cigarras. Ixi. E trocá-lo com os meus amigos. Ixi, Maria. Ele diz aqui que o mais difícil eram as cigarras. Lembro que elas só apareciam em determinada época do ano. Abelhas eram mais retardadas, só com a garrafa pet dava pro cara capturar essas bichas. E aí? Ele se contradiz, né? Porque ele xinga as abelhas. Pois é. Só que aí ele diz que parou de caçar depois que ele levou uma picada de abelha na barriga. Vixe. Cara. E ele já era meio gordinho e passou uma semana com a barriga inchada. Aí deve ter sido foda. Sem falar que esse maluco ainda engoliu uma abelha que tava numa lata de refrigerante. É isso, cara. Mas é perigoso, o cara engoliu uma abelha. O Theo também já levou muita pica de arroz. Vocês chegaram a comprar aquela revista que vinha com tatuagens do Pokémon? Ixi, Maria, as tatuagens. As tatuagens eram foda, mas naquela época, como a gente tem já uma idade, tatuagem era cor de malaca e ninguém usava, não. Próximo e-mail é do Walter Pando, 25 anos, recém-completados, graças a Deus. Fortaleza, agora imigrado para São Paulo. O cast de vocês é simplesmente demais. Era esse sotaque cearense que faltava pra podosfera. Olha aí. 4 casts estão atualmente no meu. Que não é meu, é da minha esposa, o iPod. Coitado, viu, cara? AzilaCast, RapadorCast, NerdCast e o MRG. Isso aí ele colocou em ordem de importância, né, cara? E vocês ganham de longe nos meus ouvidos. Vamos parar de embromação e falar do cast. Pokémon realmente virou febre e não perdia um episódio sequer. E ia jogando no emulador do Game Boy. Eu tinha umas revistas, mangás de Pokémon que mostravam a Misty um pouco mais crescida. Cara tarado, viu? É. Com peitolas e tudo. Aí, cara, aí, sobre os apelidos pokémonísticos, fiquei conhecido como Pikachu, pois sempre ia para as atividades extracurriculares, ou então para a famosa ida para fazer trabalho, que acabava todo mundo na locadora. Tá merda, mas essa daí era muito massa, bicho, aqueles trabalhos que o cara ia para casa do maluco e os caras iam para locadora. Pois é, ele sempre ia com camisas amarelas, pois graças ao meu pai, que trabalhava no Banco do Brasil, sempre ganhava os bolos caso de camisas. Uma canelada cometida por vocês na primeira parte é que vocês falaram que eram 250 pokémons originais, sendo que eram 150/151, sendo Mewtwo motivo de discussão se era parte da lista ou não. Aí tem outro detalhe que a gente ainda não criou uma frase pros nossos erros, né? Pois é. Por enquanto a gente vai usando canelada, né? A gente não, é o... Pois é, os ouvintes, né? Mas no começo eram 251 mesmo, que a Nintendo desenvolveu. Porém, só usou 151 na primeira temporada. Sim. Mas já tinha desenvolvido 251. Uma sugestão, como acabei de twittar pra vocês, seria fazer um cast sobre histórias de viagens. Ou então sobre a Disney. Se vocês forem fazer, gostaria muito de participar do cast, pois já fui funcionário oficial da Disney. Vixe, meu irmão. E tem boas histórias de bastidores a compartilhar. Olha aí. Aí ele já vai direto pro nosso banco de dados, né? Pois é. Muito provavelmente no cast da Disney estará presente, né? Vou parando por aqui, senão vocês não vão ver, não vão ler essa porra desse e-mail. No mais, continue com um bom cast. E vocês têm que estar no próximo desencontro no palco principal. Olha aí. Olha aí, se deste. A gente não ia ler não, mas depois desce. É, pois é. Se der, estarei com vocês. Abraço desse fã agora paulista. Continue frescando que só a porra. Rafael Costa, 26 anos, programador Itatiaia, Rio de Janeiro. Salve Neto, Joelson, ouvintes e etc. Gostei muito do programa sobre o saudoso Pokémon. Dei muita risada com a Lia e o Manel. Olha aí, cara. O Manel, né? Imitando os monstrinhos e ainda mais quando eles cantaram o encerramento do episódio. Mas pera aí, na minha opinião, foi o melhor encerramento já feito em todos os Azila Casts, mano. Se foi engraçado, vixi. Como vocês não comentaram, deixo uma imagem que há tempo circula na internet. Nela, suas ações no jogo Red Blue são analisadas e mostram o quanto mal nós tratamos o nosso rival, Gary. E ainda um vídeo que conta uma história aterrorizante, mas nem tanto, né? Sobre a versão hackeada do Pokémon Red Blue, a famosa versão Black. Pois é. Clique se você tiver coragem, né? Aí é, vale ressaltar que o Rafael, ele pediu pra gente ler o textozinho na imagem que ele enviou. Só que o texto é muito longo, né, cara? A gente vai deixar aí pros ouvintes lerem mesmo. É. Mas o texto é bom. Se você gostou do programa, leia que o texto é... Próximo e-mail é do DH Passos. Olha aí, cara. Primeiramente, destaco uma canelada que... putaria, outro cara, velho. Que adeus meus ouvidos. E dos amigos com quem eu escutava, todos pokémoníacos desde a infância. Quando o Jota, se não estou enganado, fala sobre um remake da versão Pokémon Green, ele solta o nome Left Green. O correto seria Leaf Green, né? É. Folha verde. É porque é uma diferença grande de folha pra esquerda, né? Esquerda verde. Acho que vocês poderiam ter citado também o fato de que o roteiro dos episódios é sempre o mesmo. É verdade, todos os episódios são iguais, né? Ah, mas os Cavaleiros do Zodíaco, todos os episódios são iguais e ninguém também nem reclamou. É verdade. Devo confessar que quase chorei de rir quando alguém, não me lembro se foi o Jota outra vez, começou a citar as teorias do estilo viagem na maionese. Ash ter entrado em coma no primeiro episódio, por exemplo, fez minha cabeça explodir. Sério, isso foi muito escroto e não vou esquecer tão cedo. Estou rindo até agora. No mais, reforço meus milhares de pedidos sobre temas no Twitter. Efeito Borboleta, Guilty Gear, MMORPG e principalmente o anime Full Metal Alchemist. Um anime que tem muito mais coisa que o povão encontrou. Um abraço a todos e espero que vocês façam merchan do meu livro quando disponibilizar para venda. Olha aí, cara. O merchan com certeza a gente faz, né? Sim. Agora era massa se rolasse uma edição, né, pra gente. É, e tal. Uma ediçãozinha de presente, né? Autografada, né, cara, de preferência. Autografada pelo DH. Próximo e-mail aqui vem de Adonis Pereira. É o e-mail do Adonis, o cara tem que engrossar a voz pra ler ou ler normal? Acho que tem que engrossar a voz. Não, mas vou ler normal porque a voz dele é mais fina do que a minha. E aí, galera, muito legal ouvir o cast sobre Pokémon. Lembro de uma época da minha vida pré-adolescente que, como o Telos disse, foi muito boa e queria reviver tudo de novo. Acho que foi um dos primeiros a pedir um cast sobre Pokémon. É, deve ter sido mesmo, né? Se não fui o primeiro, só achei que vocês deram algumas informações perdidas. É mesmo, né, cara? Nossa equipe de roteirista aí decepcionou. Cabeças irão rolar, né, na próxima semana. Pois é. Se soubesse, eu teria ficado do lado da Lia. Olha aí a pressão psicológica. Pobre Lia, né, cara? É, cara. Pra ela ficar falando umas coisinhas a mais sobre Pokémon e fazendo algumas correções. Pois, modéstia à parte, quando o assunto é Pokémon, eu me garanto. Olha aí. Pergunta aí a Lia. Vale ressaltar que desde esse cast aí a Lia anda desaparecida, né? Quanto ao cast, uma coisa que eu ficava puto da vida era quando o Ash deixava os Pokémons dele com outras pessoas e nunca mais voltava pra pegar. Os que eu fico mais puto é que o cara deixou o Pidgeot, cara. Olha aí. O Pidgeot eu achava foda, viu? Pidgeot era clássico. Pra ficar cuidando de uns Pidgeys e de uns Pidgeot numa floresta e disse que quando voltar a Plateau, eu acho, de Índigo, iria pegar ele. Essa bosta passou pela floresta na volta e nem se lembrou de pegar, cara. Vai ver, o Ash é tipo Telos, né? É mesmo. Essa coisa, né? Pois é. Fica aí a nossa teoria, né? Sobre o Charizard, o Ash perde o controle dele, pois assim como no jogo do Game Boy, o Charizard era muito treinado para um treinador iniciante como o Ash, pois ele usou em batalhas contra inimigos muito fortes, e ele ficou muito forte, muito rápido. Muitos, né, Adonis? É, pois é. Só pra ter ideia de quão forte era o Charizard, ele chegou a vencer um Golem, né? Traz, né? E aí? Pois é. Quanto ali a Lia passar fome, era mentira. Olha aí. Eu dizia pra ela me ajudar a comprar as cartas, e quando ela dizia que comia, porque enfim, ela é um ser humano, né, e tem que comer... Pois é. Eu dizia, água ali, como é que tu vai gastar o dinheiro da gente com comida? A gente tem que comprar os Busters. Aí ele dá a velha gargalhada maligna, né, dele aqui. Pois é. E se justifica dizendo que ele era viciado e a culpa era do vício dele, que é uma doença, né? Fazer o quê? Pobre Lia, né, novamente. Pobre Lia de novo. No mais, boa sorte, e é isso, cara. Valeu. Pois é, a Lia só sofrendo, né, cara? Coitado, viu, bicho? Ben Theory, criação dos escritores. Já é isso, tá? Escritores? Já é isso. Vai excretar o bicho. Até hoje tá calibrado, né, esse bicho aí. Pois é. Big Bang Theory, criação dos escritores e produtores. Chuck Lorre e Bill Prady, né, cara? Chuck Norris? Chuck Lorre. Os dois, os caras já são macaco velho, né, esse negócio de sitcom, cara. Ah, é? Pra quem não sabe o que é sitcom, sitcom é a abreviação de Situation Comedy, né? Só aquele seriado de comédia, né, que sempre mostram alguma situação cômica. Você tem aí o Maluco no Pedaço, né, cara? É clássico. Que inclusive faz mais sucesso no exterior do que aqui, né? Quem? É, porra. Essa porra existe mais lá do que aqui. Não, mas vocês estão falando do sitcom do Maluco no Pedaço. O sitcom, no total, no todo. Ah, mas é verdade. Lá nos Estados Unidos tem mais sitcoms do que aqui. Mas aqui a gente tinha o Sai de Baixo. Sai de Baixo também era massa. A gente tem a Grande Família, mano. Vixe, meu Deus. Agora a Grande Família é do mal. Da Grande Família ali, eu torço pelo Mendonça ali. Mendonça. Penny. Bill Prady, cara, ele começou a carreira dele trabalhando nos Muppets. É um dos criadores. Foi não, mano. Oi. Sério? Ei, mas não acha o Sheldon com jeitão do sapo caco, não, mano? Não, ó, porque agora tu falou, ó, na minha mente veio o Sheldon como sapo caco, o Howard como gonzo, como é, mas o Raj como aquele urso que usa um chapéuzinho doideira. É. Se liga tu que ele quer ser comediante. Sim. E o Leonard? Sei não. Esse bicho aí não. Esse bicho aí foi criado pra série. Mas ele já trabalhou nos Muppets. Inclusive, o cara trabalhou também na produção do parque temático da Disney, do Muppets. Vixe, meu irmão. Antes disso, ele já era um mega nerd, o Bill Pratt, porque ele trabalhou como programador numa empresa chamada Small Computer Company. E o Chuck Lorre, antes do Big Bang Theory, ele também já era mega consagrado nessa produção de sitcoms. E produção pra TV também. Um dos primeiros trabalhos dele foi o Race Under Fire, que é um, que é aquela sitcom clássica de famílias, tipo Um Maluco no Pedaço mesmo. Era com atores negros? Não, tipo... Então não era tão bom. Só que a série, cara, a série fez sucesso. Inclusive, o cara foi indicado pela primeira vez ao prêmio de Globo de Ouro pro melhor seriado de comédia, esse Race Under Fire. Globo de Ouro. Fora esse seriado, ele também fez o Sibyl, Dharma e Greg, e o outro mega sucesso dele, que é o Two and a Half Men, né? Que aqui no Brasil ficou conhecido como Dois Homens e Meio. Que é massa isso aí. Dois Homens e Meio é aquele seriado clássico do Charlie Sheen, né, cara? Inclusive, o Dois Homens e Meio, ele foi tão sucesso de um jeito que ele rendeu várias indicações e vários prêmios ali pro melhor seriado de comédia. Inclusive, a série foi escolhida como a série favorita dos americanos. Agora eu vou dizer que eu assisti o Dois Homens e Meio, só que eu não vi essa coisa fantástica do humor e tal, de você rachar de rir. É quebrava um galho, né? Mas pra mim ainda dá Um Maluco no Pedaço. Um Maluco no Pedaço ali é clássico. Mas eu acho o Big Bang o melhor de todos. É, o único erro do Big Bang, cara, é porque não tem atores negros. Porque se não... Mas tem um indiano, mano. É mesmo. O bicho é bronzeado, né? É justamente aí é que eles substituíram, né? Na época que ainda tava passando o Dois Homens e Meio, o Bill Pratt e o Chuck Lorre, eles se juntaram pra fazer uma sitcom onde envolvia o universo nerd. E aí conversa vai, conversa vem, os caras resolveram escrever um episódio piloto da série, que ficou intitulada The Big Bang Theory, né? Só que esse nome, Big Bang Theory, quem escolheu foi o Chuck Lorre. Aí o Bill Pratt, ele disse, não, cara, mas esse nome aí tá mó paia. É doido. Vale nada. Aí ficar mó pai, esse nome aí, ninguém vai gostar não. Aí eles resolveram gravar esse piloto, que é o conhecido episódio zero. Alguém assistiu aí? Eu assisti. Cara, episódio zero? Eu não assisti. Tem o episódio zero, cara. Cara, mas na minha opinião, quem não assistiu o episódio zero não perdeu muita coisa, porque pra mim, meu irmão, mano... Eu não assisti não. Ah, muita besteira. Cara, porque o episódio zero, ele foi feito meio assim, porque o Sheldon, ele é totalmente diferente do que você tá acostumado. Vixe, então não presta não. Várias coisas que tem no episódio zero do Big Bang Theory, eles mudaram depois. Tipo, os personagens principais, que é o Leonard e o Sheldon, só tem ele nesse episódio zero. Não tem o Howard, o Raj. Nem a Penny. A Penny, ela era outra atriz que fazia. Vixe. Aí nesse episódio... O quê? Não era tão bonita. Pois é. Vixe, então não valeu nada. Aí o Howard e o Raj, eles foram substituídos por outra amiga deles, né? Que ia na casa deles direto, que era física também. Aquela Laura Delícia ali é que vale a pena assistir. Agora o mais impressionante, cara. O mais impressionante é o cara assistir um seriado nerd pra secar aquela mulher, mano. É não, Manel? Ela é uma delícia, mano. Se tu não gosta, o problema é teu. Penny? Pois é, o episódio piloto de conhecido, você só vê o Sheldon e o Leonard. Aí várias piadas que eles usaram no episódio piloto serviram como base para outros episódios. Tipo a piadinha do cálculo matemático que tem na lousa. A Penny, no lugar dela, tinha a Kate, que era outra menina, que era outra atriz que fazia. É, uma menina era bem magrinha, com cara de etilista, né? Eles encontram ela no meio da rua chorando, aí o Leonard chama ela ela pra ir pra casa deles, né? Mas o mais impressionante de tudo, cara, é você saber que o Sheldon, cara, ele já teve relações sexuais com a amiga dele. Não, não, mas o Sheldon, nesse episódio piloto aí, o cara é totalmente desvirtualizado. É, ele não é o Sheldon Cooper que a humanidade conhece. Pois é, o Sheldon, cara, quando ele diz que ele transou com a menina, cara, vixe, que diabo é isso aí, esse episódio aí? Não, mas a cena é mais tosca, porque ele diz uma parada dessa, que transou com a menina, aí faz aquele cumprimento vulcano, né, com a mão. É, pois é. Aí a menina corresponde, mano, eu olhei assim, puta que pariu, aí foi forçado. E fora que no episódio piloto, né, o Sheldon é viciado em bundas, né? Pois é. Eu não me lembrava dessa parada, mas é verdade. É, puta merda, como é que pode? Como é que pode? Tu não é não? Não, eu tô dizendo como é que pode pro Sheldon, cara. Ei, Telos, mas tu é viciado em bundas, mano? Sou brasileiro, pô. Brasileiro é a paixão nacional. Primeiro é o futebol, segundo é as popozudas. Quer dizer que tu gosta mais de futebol do que de bunda? Não. Mas isso aí é eis o porém, né? Os brasileiros, né? A paixão nacional. Bota aí o áudio novo aí. Primeiro é o futebol, segundo é as popozudas. Primeiro é o futebol, segundo é as popozudas. O Chuck Lorre, depois que ele recebeu o feedback da CBS, desse episódio piloto, ele resolveu fazer umas alteraçõezinhas na série. Graças a Deus, né? Pois é. E foram essas alterações aí, cara, que... salvou o seriado. Definiu o seriado, como ele é hoje. O Chuck Lorre, ele resolveu colocar mais dois personagens. O Howard e o Raj. E no lugar da menina, a Kate, ele colocou a Kylie Cuoco, que é a nossa querida Penny, né, cara? Penny. Ei, mano, mas se os ouvintes quiserem saber como é que o Telos é fisicamente, é só dar uma sacada no Howard, né? Não é, negócio de Howard. Tá doido, é? Fora isso, ele ainda fez algumas alterações de roteiro e nos personagens também, né? Porque teve várias coisas que ele fez que fez o que o sucesso que a série é hoje. A principal que eu acho foi a grande sacada, que foi montar o personagem do Sheldon, né, cara? Pois é. A concepção do personagem do Sheldon ficou muito boa. Ah, o Sheldon no piloto não tem nada a ver com... Eu boto esse voto aí junto com o do Neto. Agora o Sheldon, depois da alteração, o bicho ficou massa. Realmente ele ficou o Sheldon que a gente conhece hoje, né? O Sheldon que é a definição máxima do que um nerd pode ser, né? Penny. O Big Bang Theory, né, cara, ele conta a vida desses dois nerds, né, o Sheldon e o Leonard, e que no primeiro episódio eles recebem uma nova vizinha, né, a loirinha Penny lá. Que a famosa vizinha gostosa, né? Pois é, só que engraçado é que a vizinha antiga deles era o travecozão gigante, né? É, mano. Era um negãozão, né, travecão. Ainda tinha essa marmota aí. Ainda bem que eu peguei só a loura mesmo. É bem dizer que tu queria o negão. Big Bang Theory, ele... no começo, ele foi a primeira temporada foi produzida 22 episódios. O show mesmo começou no dia 24 de setembro de 2007. Só que ele parou pouco tempo depois, por causa da greve dos roteiristas. Puta, isso é mesmo. E foi exibido só 9 episódios na época. Só depois que a greve passou, é que eles exibiram o resto da série. O resto da temporada, né? Da primeira temporada. Que foi uma decisão acertada, né, porque a primeira temporada em si é muito boa. Quem assiste na sequência, eu acho que você quase não identifica episódios ruins, né? Até porque é uma abordagem totalmente nova, né? É, exatamente. Eu acho que nem tem, cara, episódios ruins ali. A primeira temporada. A primeira temporada é muito clássica. Que é isso que eu tô dizendo. Você é acostumado a sitcoms sempre envolver uma família, né? Eu acho que o arquetipo básico de um sitcom é ter uma família. e situações engraçadas girando dentro daquilo. Só que a grande jogada dos caras, bicho, foi apostar no mundo nerd, né? Pois é. É, quem tá ouvindo o cast hoje, que viu aí os resultados do Dia do Orgulho Nerd, viu que eles pegaram um público, além de muito grande, muito fiel, né, esse tipo de produto. Sim. Inclusive, eu assisti uma entrevista com a Kylie Cuoco, que faz a Penny. Vale ressaltar que ela é neta do Francisco Cuoco, né? É não, mano. É isso, cara. Pera aí, mano. Só solta a música aí do plantão da Globo, mano. Como é a história aí, mano? Vai ressaltar aí que ela é neta do Francisco Cuoco, né? Caralho, mano. Mas esse malandro ainda é vivo, mano. Francisco Cuoco morreu, não morreu não. Eu não sei dizer não, eu vou perguntar pra Kelly, é o avô dela, né? É não, esse bicho não morreu não, mas tá perto, né? A entrevista que eu vi com a Kylie Cuoco, ela diz, cara, que isso foi um gatilho pros nerds. Porque até então, os nerds, ele era uma sociedade fechada, né? Uma tribo fechada. Aí era tribo fechada porque ninguém queria se relacionar com os caras, né? É. A única opção que os caras tinham era se aliar e ver no que é que dava, né? Pois é. Aí saiu o Sheldon, né, cara? Pois é. É um cara altamente sociável. Os nerds, eles eram em comunidades fechadas. E muita gente era nerd e sentia vergonha, né, de se intitular nerd. E muita gente, depois do seriado, se descobriu nerd. E o pessoal sentiu orgulho de dizer que é nerd e tal. Ei, mano, mas já que a gente tá falando em nerd, o que é que seria um cara nerd? O nerd... O estilo neto, assim. Tô doido, mano. Meu estilo é jogador de futebol, mano. Estourar futebol clube, né? Estourar clube. Cara, esse foi o meu primeiro empreendimento. Daí foi claro. Aí não deu muito certo, não, foi, né? É, não, porque os jogadores se negaram a trabalhar por comida aí. Penny. Nerd, ele é aquele estereotipo, né, cara? Daquele cara altamente inteligente, né, cara? E que tem dificuldades em se integrar. A sociedade, né? Ou seja... Ei, mas pera aí. Um cara que passa o dia jogando WoW e não é bom em mais nada, ele pode ser considerado nerd? Ele é doido, velho. Na verdade, o estereótipo do nerd hoje, ele é bastante abrangente, né? Porque o nerd, ele pode ser aquele cara que gosta muito de tecnologia, informática. O pessoal que usa óculos. O pessoal que é gamer, que é vidrado em videogame, também pode ser considerado nerd. Os RPGistas. Pensei que tu ia dizer o pessoal gay, ó, cara. Eu também, olha o pessoal gay, aí eu. Caramba, mano. Eu ia dar uma gargalhada zona, mano. Isso. A galera que gosta muito de leitura, Senhor dos Anéis, esse pessoal que gosta de Star Wars, Star Trek, Battlestar Galactica. Os otakus podem ser considerados uma subdivisão dos nerds. É bem abrangente. Não, subdivisão não, pô. É pra mim, bicho, os otakus são tipo como se fosse a divisão asiática dos nerds, mano. Mas otaku também é bem abrangente, né? Ó, porque pra mim é mais ou menos como se fosse assim. Na América tem a parada dos nerds, né? Aí na Ásia tem os otakus e na América do Sul tem os asilados. É verdade. Pra mim é só a região cultural que você está. E o Big Bang, ele abrange todos esses assuntos, né? Senhor dos Anéis, os games, quadrinhos, a própria ciência, né? Vale ressaltar que são todos formados, né? Trabalham na universidade. Tirando um maluco lá que ele é só engenheiro, né? É que ele não tem mestrado ainda, mas ele é formado, cara. Inclusive, isso é uma das coisas que o Sheldon fresca com ele, né? Pois é, esse assunto de nerd já, hoje em dia, já é bem abrangente. Lá nos Estados Unidos, antigamente era bem pesado, né? Essa coisa do nerd, porque o nerd, ele vivia sofrendo bullying e tal no colégio. Era uma coisa bem de se envergonhar mesmo, né? Uma pessoa ser chamada de nerd lá nos Estados Unidos. Porque eu acho que isso aí começou a mudar com o advento da informática. Porque há muito tempo atrás eu ouvi uma frase do Bill Gates, que ele dizia isso: cuidado com o nerd que você maltrata hoje, porque ele provavelmente vai ser seu patrão amanhã, né? Essa frase aí foi forte, viu? Pois é, cara. E o pior é que essa máxima é verdadeira, cara. Pois é, por isso que eu digo que ela foi forte, que ela foi bem realista. Uma profecia, cara. O cara que é nerd, cara, o cara tá estudando, estuda pra cacete pra poder passar na universidade, se tornar mais inteligente. Eu ia fazer um comentário aqui, mas deixa pra lá. Ah, mas comenta aí, mano. Não, mas comentário é muito pesado pra os menores de 18 anos, não dá não. É, não, mas a gente censura isso, pô, vai lá. Tem aqui, ó, os nerds, ele é classificado como garoto virgem, né? Sendo que aí, quem vai mais tinha futuramente são eles, tá entendendo? Porque a força do dinheiro traz mais do que... Boa, garoto. Do que outra coisa, entendeu? Então aí, esses bichos aí vão ser os c****dores do futuro. Aí, boa filosofia, Telos. Eu tenho uma maneira melhor de explicar isso aí que o Manuel disse. A frase de outro grande pensador também, o Tony Montana. Ele dizia que o dinheiro traz poder e o poder trai as mulheres, né? Ah, então. Oi, disse tudo. Não, cara, mas isso é uma verdade. Porque já era dito, eu me lembro que desde que eu era bem criança, que essa era que a gente tava vivendo, a nossa geração agora, era a geração da informação, né? Quanto mais rápido você dominasse e aprendesse novos conhecimentos, você ia acompanhando o mundo, e quem não conseguisse fazer isso ia ficando pra trás. Os nerds, cara, instintivamente já fazem isso, né? É claro, cara. O cara tá sempre buscando informação e se atualizando. E o cara, aquele cara que é o fodão lá do colégio, ele acaba ficando pra trás, né? Ele acaba lavando o carro do nerd, né? Pois é. Então tá definido o que é nerd. Eu concordo, porque tu descreveu as atividades básicas, né, da nossa infância. É verdade. E eu também não queria dizer pra não constranger o pessoal, mas até semana passada a gente fazia tudo isso aí que tu disse, né, também. É mesmo. O quê? Jogar RPG, jogar videogame, ser aficionado por informática, ler quadrinhos. Outros anéis. Dava pra gente montar uma série, né, mano? Não, dava não, porque o Theo não enquadra bem, né, esse bicho aí. Em 2008, o Big Bang, ele voltou com a série e foram exibidos os outros episódios. É impressionante, cara, o salário dos caras, bicho. R$10. Mas, não, tinha quentinha também, mano. vale refeição, né, dos caras. Hein? Não, que tinha uma tia que vendia almoço lá vizinho no estúdio. É, de graça, né? O Johnny Galeck, a Kylie Cuoco e o Jim Parsons, que é o Johnny Galeck que faz o Leonard, a Kylie que faz a Penny, né, e o Jim que faz o Sheldon. Eles três, cara, no começo do seriado, eles recebiam $60 mil por episódio. Foi não, cara. Um episódio gravado na primeira temporada. Que filhas da puta, meu irmão. Vou fazer o nosso a partir de amanhã, bom. Não, mas eu já volto atrás e digo que a ideia do Zivas Júnior aí foi genial, cara. A gente tem que fazer um também, pô. Voltar a começar amanhã, hein. Fora que isso na quarta temporada, cara, o salário dele subiu pra $200 mil por episódio. Eita, os não, tá frescando, mano. É sério, cara. É doido, é, mano? Porra, episódio. Que diabo é isso, macho? Nenhuma menina que... Que diabo é isso, mano? É sério, doido. Não. É dizendo, cara. Não, menina, que eita. O quê, tá? Nada, deixa eu falar. Aquela tua câmera ali ainda funciona, mano. Vamos estudar um pouco de artes cênicas, né, cara? Vamos... Pois é, cara. O futuro tá aí, mano. Então, mais 200 mil dólares, mano. Achei muito grande, não, mano. Não, velho. É, mas sabe o que é foda? É porque isso aí é o elenco principal, né? Mas agora, se o cara for ver quanto é que o Howard e o Raj ganham, né? Deve ser. É, pois é. Deve ser a merenda ali, né? Pois é. Isso é hoje. O Chuck Lorre, ele fez os cálculos e parece que a cada temporada que vai se passando vai ter um adicional de 50 mil dólares por episódio. Isso em cada temporada. Isso na sétima temporada, os caras estão ganhando 350 mil dólares por episódio. Em relação à grana aí, eu penso da seguinte forma, mas os caras fizeram por onde merecer, mano. Porque, por exemplo, em 2009, né, quando lançou a terceira temporada... Eu acho que eles estão dando duro, né? Alcançou o patamar do show maior de audiência, mano, da CBS. O Jim Parsons, que foi o Sheldon, ele ganhou 3 vezes consecutivo. Ganhou 2 Emmys e 1 Globo de Ouro esse ano, mano. É verdade. Puxa vida! Os caras trabalham bem, cara. E o... O cara é tricampeão, mano. Agora o Big Ben, cara, essa estimativa de salário deles é até baixa. Ixi. É, mano. Por... Vai bem. Porque, é, mano, porque no Two and a Half Men, o 2 Homens e Meio, o Charlie Sheen, cara, ele queria um aumento de 3 milhões de dólares por episódio, cara. Ah, mas também é o Charlie Sheen, né, mano? O cara é um puta fanfarrão. É, pois é. Não é fanfarrão, não, mano. O cara é terceira idade, tem que dar mesmo. Imagina o cara recebendo 3 milhões por episódio, o cara dá uma gravada e 3 milhões. Terceira idade é putaria, viu? Agora uma curiosidade, que o nome Sheldon e Leonard, ele foi uma homenagem a um produtor de televisão chamado Sheldon Leonard. Essa daí é realmente uma curiosidade que só quem é muito nerd vai atrás de saber, viu? Penny? Penny? Penny? Tem uma teoria aí que diz que o Sheldon gosta da Penny. Vocês já ouviram falar dessa parada aí? Não, mas eu acho que é uma parada válida, mano. Porque, vamos dizer, o cara pega no começo da história, descaradamente, os caras, tipo, aturavam, né? O Sheldon, ninguém... Pois é. Tinha um lance da amizade, mas os caras eram meio, mano, o Sheldon e tal, deixa esse bicho por aí e tal. E a Penny, em vários momentos, ela expressa ter alguma, vamos dizer, alguma atenção, algum sentimento. E eu acho que não é nem que ele goste, não. Eu acho que ele vê, tipo, na Penny a figura da mãe dele, alguma coisa assim. Não, vamos supor que ele seja homem, né? Então. É, porque supor. Só pelo fato de ele ser homem, não tem quem não goste da Penny, não. Aí o Theo aí. Cara, tem um aqui da Kalei Cuoco. É. Ela não pôde participar de 2 episódios da 4ª temporada. Vixe. É, como é o nome dela? Kalei Cuoco. Ah, uma cocôzinha dessa pra mim. Vamos embora, continue. Aí ela não participou de 2 episódios da 4ª temporada porque ela fraturou a perna, né? Aí ficou. Ficou internada. Ah, eu soube disso aí. E recentemente ela revelou, né, que ela tinha um romance com mais de 2 anos com o Johnny Galick, que é o ator que interpreta o Leonard, né? É isso? É não, cara. Agora essa daí foi. Olha aí, TV, mano. Fama total, mano. Garotão. Na bichinha por baixo dos panos. Isso ela revelou em 2010, né? No início de 2010. Ela disse que terminou também porque não gostava de romances secretos. Mas que ela não gostava e manteve a parada durante 2 anos, né? 2 anos, né? Tá certo. Vixe, mano, o caba desse é muito mongol, mano. É, por quê? Ei, mano, mas já que a gente tá no nível TV fama, eu tenho uma curiosidade máxima, hein? É. Mas aí vocês sabiam, mano, que o cara que... Como é o nome do cara que faz o Sheldon, hein? Jim Parsons. Jim Parsons. Pois é, vocês sabiam que o Jim, mano, desse maluco é gay? Que é isso, cara? Isso aí eu já sabia, porque só de olhar pra ele dá pra perceber. Esse bicho revelou a homossexualidade dele, porque depois que ele ganhou o prêmio, cara, ele se empolgou com o Rick Martin, foi? Aí, cara. Oi, mas esse bicho caribenho, sei lá o que é. Cara, o cara, ele pediu o namorado dele em casamento, mano. Uma parada dessa. Pior, mano, quem me mostrou essa porra foi o Babau, mano. Ai, ai. Esse bicho todo orgulhoso, humor negro dele e tal. É, mas tu sabia dessa? Aí saiu até num tabloide inglês, eu acho. Porque eu acho que esse Jim, ele é inglês. Mas isso aí não abalou a minha credibilidade com o cara, não. O cara continua sendo um bom Sheldon. Aliás, tem vários gays aí que são fodas. Valeu, mano. Eu conheço o Joel aí há tempo, o cara se garante aí, né? É doido, né? Se garante. É doido. Mas pelo menos nós somos um cast sem preconceitos, né? Não, mas ninguém aqui tem preconceito, não, ali. O Fred Mercury, cara, ele é homossexual e eu acho o Fred Mercury ele foda. O Theo gostava do Rick Martin, esse bicho não quer dizer porque. Não, eu achava massa a música dele. Eu acho, né? Alguma, mas nada contra o Bobzinho, não. Ele escolhe o que quer aí. Vocês se lembram daquele guardanapo que o Leonard Nimoy, o cara que faz o doutor não, né? O senhor Spock na série do Star Trek. Lembro, é a Penny que leva como presente. É. Aí... Lembro não. Esse guardanapo aí, cara, ele foi leiloado, o guardanapo de verdade. E os malandro, hein, esse Sheldon. Os caras, eles doaram o valor que eles venderam pra caridade. Aí o valor foi de $1,100 ao guardanapo. Ei, mano, tu acha que se a gente leiloasse um lenço do Telos assinado, a gente apurava quanto? R$10. Mas R$10 já pagava uma pizza, velho. Ei, mano, bora leiloar uns 10 pra dar 100 também. Pagar o aluguel, né, mano? Ai, se fosse R$10 mesmo, não trabalhava mais. É só leiloando papel higiênico, ou seja lá o coi. Papel higiênico é putaria já. É putaria. O Johnny Galick, né? Já teve outras passagens no cinema. Ele fez a primeira versão do Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Ah, mas também não é um filme muito bom, não. Pois é. Acaba só consultando o Google aí, hein? E o outro, ele teve uma participação incrível de 10 segundos no filme Hancock. Vixe, no Hancock? É, agora outro momento TV fama aí. Eu não sei se vocês sabem que a equipe do Big Bang Theory esteve no Brasil semana passada. É, isso aí eu vi. É, mas só que não foi a equipe completa, né? Foi só o Howard e o Raj, né? Não, o Howard, o Raj e o Leonard também. Eu acho que o Leonard tava, que eu vi uma foto dele aqui. E não vem o Sheldon. É porque o Sheldon agora, esse cara é estrela, né? Mas... pois é. É, se o Sheldon trabalhasse no Azileitor, ele tava tipo o Manel, né? Botando uma boneca e pra gravar. Ah, só grava no dia que quer. Pega uma toalha branca, né? Aí, computaria. Penny? Depois do episódio piloto, episódio zero, ainda teve outro piloto. Vocês sabiam? Não, isso eu não sabia, não. Ele virou o episódio 13 da primeira temporada, que é aquele episódio da competição de perguntas ali dos nerds. Vixe, meu irmão, esse aí é massa. Pois é. E até o Sheldon contrata ali um monte de faxineiro ali. Pra ajudar ele a responder as perguntas. Nesse episódio tem um fato curioso. Ele contrata os faxineiros, mas não é pra ajudar ele a responder as perguntas. É apenas pra preencher o lugar, porque ele precisava de 4 pessoas pra poder montar o time. Todas as aquelas equações matemáticas e aquelas piadinhas de físico são reais. Tudo aquilo ali, eles têm um físico de plantão cuidando de todas aquelas piadas. Não, mas eu sei que tanto os cálculos como as teorias que eles abordam no seriado são todas reais. Aquele cálculo lá que aparece no filme, que ele aparece no... Tá lá na lousa, aí ele apaga. Aí quem foi que apagou? Não sei o quê. O nome do físico é o David Salzberg. Ele é professor de física e astronomia da Universidade da Califórnia. O lar do Schwarzenegger. Que pariu, velho. Ixi, Schwarzeneggerzão, hein? Ai, ai. Esse banana é normal, não, viu, mano? Que pariu. Penny? Chuck Lorre, ele O Chuck aí, mas tem que trocar esse nome desse filho do ego, porque toda vida eu entendo que Chuck é Chuck Norris, ó, mano. O Chuck Lorre, ele processou um seriado russo aí, de plágio com o Big Bang Theory. Por quê, cara? O nome do seriado é o Os Teóricos. É, pare. Eita, como é que é? Os Teóricos em russo. Aí, Rocha é Rocha. Aí olha aí a foto dos dois malandros, mano. É não, mano. Vixe, mano. Olha aí outra cena do seriado, cara. Não, mas realmente, se eu fosse o cara, mesmo. Eu metia um processozão mesmo. Pior, cara, que é um seriado de físicos e o cara também faz piada com esse negócio nerd, esse universo todo. E tu sabe qual é o pior da história, mano? Eu vou baixar essa parada aí. Puxa, eu vou baixar essa parada. Vocês já assistiram a paródia pornô ali do Big Bang Theory? Esse aqui é comédia. Eu normalmente toda vida faz uma fuleiragem com os filmes que fazem sucesso hoje em dia, né? Pois é. Aí essa aqui deu bem em mim mesmo, mano. E o pior é que eu vou baixar essa porra, né? Episódio clássico, bicho. É o primeiro episódio, mano. Acho que é como eu falei no episódio do Pokémon, cara. Pro primeiro episódio, ele tem que prender o nego, mano. Se o cara... Se não conseguir prender o branco, também não presta, né? É o nego. Ele tem que prender o cara, mano. Se não prender o cara, aí pronto. O primeiro episódio, cara, é muito clássico do Big Bang, cara. Porque ele já mostra muito bem o estereótipo dele tudinho, né? De todos os personagens. Você tem o Howard, que é aquele nerdzão clássico, né? Não, mas pera aí, o Howard não é um nerdzão clássico, não, pô. Ele é o cara que é nerd, mas que tá, tipo, querendo sair dessa vida e tal. Tem o Raj, né, que ele não consegue se socializar direito. Com mulheres, né? O Sheldon é aquele nerdzão hard, né, que é o ultra nerd. O Leonard, que é o nerd gente boa, né? O Leonard, que eu acho que é o... que é aquele nerd mais padrão, que é o cara que é nerd, mas... que se socializa, né? Tenta dar uma dentro e tal. É, pois é. Agora o Sheldon, bicho, esse bicho aí é... O Sheldon é fuleirado demais, mano. O cara já vê o nível de nerdice do cara, bicho, no primeiro episódio. Porque no primeiro, cara, já mostra que eles não são, vamos dizer, aqueles nerds de ocasião, né? Porque tem muito cara que vive uma fase nerd. Eles no primeiro, cara, já demonstram, vamos dizer, um conhecimento absurdo, né? Científico, tecnológico. Já dão uma... O cara já dá uma sacada na casa deles, né? É, porque os caras são físicos, né? Eles trabalham na universidade e tal. E na série, o Sheldon, ele só se socializa com os três amigos dele, né? E a Penny, porque ele não consegue fugir. Eu acho que nem mas isso. Por ele não seria amigo dela. É, por ele não seria amigo dela mesmo, não. Eu acho que o Sheldon, cara, não é nem questão dele se socializar, não. Eu acho que o pessoal é que atura ele, bicho. É porque o apartamento tá no nome dele, né, cara? Aí os caras tem que aturar. Agora da primeira temporada, mano. Meu irmão, o episódio que eu achei mais massa foi o sexto, cara. Que é aquele da Festa Fantasia, mano. Ixi, doido. Puta merda, muito massa. Esse aí, cara. Tu é doido, cara. Esse aí você chora de rir porque tem essa parada, né? No primeiro, como o Joel Suki diz, é o... vamos dizer, os caras nerds que viviam na deles, né? É. Até que surge a vizinha gostosa, né? Do outro lado e tal. Pela delícia! Aí a vizinha, pra se socializar, propõe uma festa fantasia e tal. Só que como os caras são nerds, mano, esse lance de fantasia é levado a sério, né? Pois é. Aí tem uma das cenas que eu acho a mais massa, mano, que no dia da festa, os malucos, sem combinar, mano, todo mundo aparece vestido de Flash, cara. É meio... É engraçado, cara, que é aquela fantasia que é tipo um enchimento, né? Aí... É tipo enchimento. O cara fica tipo musculoso ali, né? Da putaria, mas é que todo mundo que vai entrando, eles vêm gritando: o homem mais rápido do mundo, aí ele correndo assim. Pois é. O Raj dá outra ideia. Não, vamos entrar enfileirado um atrás do outro pra dar a impressão de que é um homem super rápido. Chasta é mó clássico. Puta, velho. Daí você vê o nível de nerdice dos caras, né, mano? Pois é. Penny. Aquele episódio da Noite do Halo, bicho. Puta merda. Aquele ali, pra qualquer cara que é nerd, foi uma referência zona foda, velho. Os caras têm essa putaria de marcar um dia na semana, né? E aquele dia ser só do jogo online, né? O pessoal do Azileitor tá tentando implantar nessa parada por aqui. Pois é. É, mas a galera jogando WoW lá, ó. Foi massa, ó. Aí, aí. Mas lá, cara, não era só o dia certo pro jogo do Halo, não. Era pra tudo, mano. Tinha um dia que eles comiam só comida tailandesa. Tinha um dia que eles iam no restaurante e tal. Isso. Tinha um dia que eles iam lá passar na revistinha lá. A banca de revista. Que banca, mano? Era uma comics shop, pô. Eu tava procurando esse nome aí mesmo. Banca de revista. Banca de revista, cara, mesmo, com animezinho e tal. Cara desmoralizando a classe, mano. Que já veio isso aí, mano. Porque eu não sou nerd feito vocês, seus. Foi massa naquele episódio que o Leonardo tava com raiva do Sheldon, aí ele não queria levar ele pra banca, pra... Não, o nome do bicho aí. Pra banca? Ai, meu, fala do jeito que diz, comic, né? Não sei o que, inclusive. Aí ele foi levar ele pra banca de jornal lá e tal, aí ele não queria levar de jeito nenhum, e ele, puta vida, ó. Aí ele foi pedir pra Penny, ó, taria. Um que eu achei muito massa, meu irmão, é naquela hora, é num episódio aí, eu não lembro qual é, que começa, eles estão tudo jogando WoW, cara, e fazendo uma quest. Aí eles se organizando, né? O cara, não, eu sou magro, não sei o que, preparando as magias. Aí começa aquela típica cena do cara que joga MMORPG, o cara apertando os F voado e tal, e ah, não sei o que e tal. O Talhão, o desespero dele. Vai aos goblins, aos goblins, vai aos aí no final o Sheldon se levanta e grita aí. Eu consegui a espada de Azeroth. Os caras, pera aí, Sheldon, mas ajuda aqui, mas esse bicho teletransporte. É mesmo? Os caras tudo, porra, mano, tu deixou a gente pra morrer, não sei o que. Ele, não, bichão, mas olha a descrição aí do elfo cinzento. Do ladino, né? É. Não, o mais interessante é que quando eles estão lá e eles perdem, né? Ele, poxa, ela ajuda aqui aí. Sheldon, foi o que você fez aí? Aí o Reg, né? Ele está vendendo a espada no eBay. Ele vai vender, né? Não, aí mais putaria que depois que ele diz isso, aí o Howard se levanta, né? A espada de Azeroth é minha. Mas esse negócio de vender pelo eBay, cara, isso me lembrou um episódio da internet conhecido, cara, de um cara que comprou um PS3 no Mercado Livre e o cara recebeu uma pedra, cara, numa caixa. Pois é. Não, agora mas essas coisas acontecem. Como é que corria a cidade desgraça alheia, mano? Não, agora esses dias entrega putaria, eu ri o cara que comprou um notebook, mano, e veio dois miojos, mano. Deixa eu dizer, veio uma pizza, ó, miojo. Aí é putaria. E o cara não tem pra onde correr, né, mano? Pois é. Vai denunciar onde? Vai... Ei, mano, eu morri de medo de comprar essas paradas na online, ó, mano. Não dá certo, não, mano. Eu comprei as peças do meu computador tudinho de um site. Peguei referência de umas 10 pessoas, mano. Penny. É o episódio da máquina do tempo, cara, ó. Puta merda, velho. Eu lembro, bicho, que eles fazem a compra, né? Só que na mente deles era uma miniatura, né? É mesmo, ó. Não, mas esse negócio aí da compra eu acho massa, porque eles se fodem que era um negócio de leilão, né? Era. É, mas vou dar um lance aqui só pra frescar. Aí eles deram e ninguém cobria, né, o lance deles. Aí quando chega na casa deles, ó, lá vai o bicho bem grandão, ó, tamanho real, ó. Ei, cara, mas eu tenho uma curiosidade. Aquela máquina do tempo ali, ela é uma réplica da máquina do tempo de um filme aí de 1960. Uhum. O nome do filme é A Máquina do Tempo mesmo, né? Não podia ser outro. Entendeu aí o lance? Eu acho que o sexo filme é esse aí. Existe até um remake dele. Só que a máquina do remake é diferente. O mais interessante é que os caras ficam impregnando na cabeça de que a máquina funciona, cara. É muito... Principalmente o Sheldon. Agora um lance nerd que eu acho massa nesse episódio é que o Leonard fica meio tipo depressivo, eu acho, que ele fica se achando meio babaca, porque tem um lance de um revezamento, né, pros caras usar a máquina. É, bicho, tem uma. Nessa cena aí é muito engraçado, mano. Que ele tá assim meio triste, porque brigou com a Penny, né? Que a Penny, quando viu a arrumação deles, chamou ele de criança, sei lá, algo assim do tipo. Isso era altas horas da madrugada, ele lá sentado na máquina. Aí o Sheldon chega, Leonard, você ainda está aí? Aí a gente pensa que o Sheldon vai dar um conselho, ele. É a minha vez de usar a máquina do tempo. É mesmo, ó. Ele mal acorda de madrugada pra ele, ó, tarde de usar, ó, depois de meia-noite, acabou ó, o dia do cara, ó. Ei, mano, agora um episódio também que eu nem me lembro qual é, mano, mas que é muito massa, bicho, é aquele que eles estão jogando xadrez de espião, mano. Que Maria, bicho. Se liga, tu que tem os laserzinhos. Os laserzinhos. O cara... Lá, verde. É, mas o cara faz uma jogada e aperta no relógio e começa aquela... Como é, uma musiquinha? Damn it, I slipped. Aí eles ficam fazendo essa putaria, né? Qualquer coisa é com um espião, né? E tem os lasers lá, o cara tentando passar. Isso aí é uma parada nerd mesmo, cara. Mal de que é jogo brincar dessa parada aí, viu? Era brincar com laser. Aqueles laser cama de gato, mano. É, o cara chama cama de gato. Uma parada zona nerd ali que tem numa cena do Big Bang. No episódio bem no começo, cara. É naquele episódio que o Sheldon vai arrumar a casa da Penny. Aí o Leonard vê um barulho assim do quarto dele. Aí ele se levanta, né, pra ver o que tá acontecendo. Aí quando ele vem descer as escadas, o cara só vê uma luzona. Esse bicho com sabre de luz. Ah, é? Segura no espaço todo. Essa cena aí eu ri demais, ó, mano. Se me segurando. Essa daí foi foda demais. E o engraçado é depois que ele olha e não vê nada, né? Aí ele vai e desliga, né? De um. Certo. Agora outra cena zona nerd que quem nunca fez é aquela do episódio, bicho, que começa e eles estão tocando Rock Band, mano. Ixi, dança. Deixei. Eu lembro desse aí também, ó. Meu irmão, essa daí é massa porque o Raj, ele é todo tímido, né? Quase não fala. E no Rock Band, mano, esse maluco é o vocalista, mano. Aí ele pega uma doido, né? Cantando com uma voz fininha lá e tal. É, mas... no ritmo. E as músicas que ele tá cantando, mano? Porra, mano, agora eu não lembro, ó. Do Red Hot Chili Peppers. É, mano, do Red Hot. Acho que é do Metallica, né? Não, mano. Não, do Red Hot Chili Peppers, mano. Acho que é do Red Hot mesmo. Under the Bridge, o nome da música. É, mas... Aí eu sei que ele tá cantando lá doido, né? Tá com a voz bem fininha. Aí a Penny chega de uma vez, mano. Aí ele dá uma afinada assim na voz. Né? And I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place I love. Take me all the way. And I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place I love. Fellas, please. É mesmo, ó. Aí vira lá. Mas esse animal é tão psicopata de um jeito, macho. E tem um capítulo lá que ele tá queixando a menina lá e tal, aí. Não, mas queixando, conversando com a menina, aí ele foi beber. uma cerveja zona, né? Só com bebida alcoólica que ele consegue conversar com as mulheres, né? Pois é. Aí ele lá, bebendo com a garrafa e tal, todo queixudo. E a mina só aguentando ele lá. Aí o Howard... Como é o nome do outro? Howard, né? Howard. É, Howard. Howard. Howard. Aí ele foi... Porra! O baitolo não sai dali, não sei o que, aquele negócio todo, aquela raiva. Aí ele se toca que a bebida não tem álcool. Aí ele, ei, bichão, lê o rótulo aí. Aí ele lê, ó. Aí ele, aí ele não consegue mais falar, ó. Essa menina aí que o Raio está queixando, mano, ela é até a atriz que faz aquela série O Exterminador do Futuro, mano. Pronto, ela mesmo. É do segundo, é? É, mas a segunda ou a terceira temporada, que eu não lembro qual é o episódio, mano. Ei, agora, outro massa do Raj, mano, é aquele que ele começa a tomar uma droga experimental, mano, pra parar a timidez dele. É, foi. Esse bicho fica tipo uns tiques nervoso, mano. Ele, não, mano, mas eu tô conseguindo falar e tem só alguns tiques, a mão dele fica mexendo sozinho. Pois é. Eu lembro disso aí também. Só algumas coisinhas básicas, né? Atrapalhando. O pior de tudo, cara, é porque não sei se vocês sabem, mas o Raj foi baseado numa pessoa que o Bill Pratt conhece, um amigo dele. Caralho. Mas é pareia, viu? Existe alguém daquele jeito, mano. Pô, eu já ia dizer, rapaz, se existe alguém desse jeito. É, né? eu vou dizer mais. Tem um dos membros aqui do cast que eu não vou dizer quem é. É. Que na infância ele era estilo Raj mesmo, ele não falava com mulher, não. Quem é? Deixa eu sei quem é, viu? Quem é? Eu não vou dizer quem é pra não comprometer o cara, mas. Diz aí, mano, tu tá querendo fuder com o cara. Deixa aí, então se o Neto vai dizer, eu sei quem é mesmo, é a mesma pessoa. É, vamos deixar em segredo. Não, isso aí. Mano. Todo mundo vai ficar doido pra saber, ó. Quem é, mano? Diz aí, mano. Agora até eu fiquei curioso. Logicamente, ó. Penny? E cara, agora aquele episódio que o Sheldon enfrenta aquele cara, o Will Wheaton, no jogo de trade card game, bicho. Puta merda. Nossa. Esse Will Wheaton, cara, ele é o maior inimigo do Sheldon, né? O Sheldon tem raiva dele. É, e o pior que tem nesse episódio aí, bicho, o Will Wheaton, ele é um ator de Jornada nas Estrelas. É, mano. Do seriado, né? Ele, tipo, falta, né? Uma parada lá de um evento que ele foi. É, mano. É, mas o Wheaton, cara, ele também, ele é o principal daquele filme, o Conta Comigo. É não, cara, é mesmo. É, mano. Mas se esse maluco aí, ele foi um dos atores do Conta Comigo, mano, então ele já ganhou muitos pontos aí comigo, cara. Eu já passou até a raiva que eu tinha dele. Agora é engraçado, bicho. É aquele episódio que a Penny fica viciada em WoW, mano. Puta, não, mano. Mas não é em WoW, não, mano. É em Age of Conan. É, o Age of Conan. Puta que pariu. Ah, é a meninazinha, né? Ela começa a jogar, né? Não, agora é sério, bicho. Se você quiser saber como é o perfil de um dos membros aqui do cast, que eu não vou citar o nome, você assiste esse episódio aí, cara, que a Penny fica viciada em Age of Conan. É merda, ela fica. Bicho, agora o mais triste, cara, que é um retrato real, mano. Tem um colega nosso aí, mano, que há uns 5 anos ele vive dentro de um jogo online, cara. E é aquela situação, bicho, o cara não corta o cabelo, só anda de bermudão. Agora, outra cena, eu não me lembro nem qual episódio. Agora, uma cena, bicho, que eu chorei de rir. É naquele episódio que o Sheldon e o Leonard, eles tipo brigam. O Leonard para de dar carona pro Sheldon. Aí cada um dos personagens começa a dar carona pra ele, mano. Meu irmão, mano, a cena que o Howard dá carona pra esse bicho na motoca, bicho. Eu sei que faz. É mesmo, mano. Ixi, esse aí eu ri, ó. Que aparece a cena só o Sheldon gritando, mano, feito um louco, e a motoca toda tremendo, cara. Cara, isso aí me lembrou um episódio, cara, que... tava eu, se eu não me engano, ainda tava no colégio, aí tava anoitecendo. Eu liguei pra minha mãe, pro celular do meu tio, pra ele me buscar de moto, né? Aí ele veio aqui e tal. Aí quando ele chegou, aí pega aí o capacete. Aí eu botei, esse bicho passou assim entre um ônibus e outro. Aí eu, ai, meu diabetes. Isso é kamikaze, viu, mano? É isso. Tem um episódio, mas que eu não me lembro, que eles estão todos jogando, acho que é o Halo, mano. E aí eles convidam a Penny pra jogar. O Sheldon até não gosta da ideia, né, e tal. Eu sei que ela começa a jogar e começa a detonar o Sheldon. E começa a zoar com a cara dele, mano. Ela diz aquela frase clássica, né? Que tem pedaços do Sheldon voando por toda parte. É verdade. Aquele episódio que o Leonard ganha aquela premiação, cara, que quem tinha que ter ganhado era o Sheldon, aí ele fica puto, meu. Aí ele aparece e fica fazendo aquela parada ali com a cabeça ali, tentando explodir a cabeça do... Cada vez mais esse bicho usando a força Jedi, né, pra tentar matar o cara. Pois é. Não, e ele tem umas psicoses de tentar fazer os outros sofrer com a força da mente, né? Pois é. Aí ele fica com aquela casola assim, Pulerar demais, ó, mano. Mas um dos episódios que eu achei assim muito massa mesmo foi o de quando eles pegam uma caixa que tem vários artefatos assim, brinquedos antigos e tal. Aí eles encontram um anel do Senhor dos Anéis, cara. Ixi, doido. Deixa esse capítulo nosso, não. Esse é putaria, cara. Aí eu assisti ontem, cara. É massa demais. O Leonard vem levantando o anel assim, né? Aí eles quatro ficam olhando pro anel, né? Aí, vixe, doido! My precious! É meu! Eles ficam tudo brigando no episódio, né? Que é que ia ficar com o anel ali. O que é que iam fazer? Eu lembro até que o Reg leva o advogado dele, ó, a negociar. O pedaço do anel. É, ele queria dois jet skis. O engraçado, cara, é que esse advogado dele, né, o indianozão. Putaria, esse bicho. Putaria. Agora aquele episódio que o Sheldon tá dirigindo, cara, que ele vai aprender a dirigir. Puta que pariu, mano. Isso aí me lembrou um episódio, cara. E que eu tava aprendendo a dirigir. Eu tava com meu pai ali, do meu lado, e a minha mãe no banco de trás, né? Aí a gente tava passeando aqui pelas ruas de trás aqui da minha casa. Até os caras construíram um muro pra, tipo, carro... No meio da avenida, né? No meio da rua, pros carros não passar, né? Porque tinha cimentado... Tinha uma briga de facções, né? Naquela época, pra não haver mais mortes, a negada levantou um muro, né? E eu passando aqui com o carro, né? Aí o meu pai, ó o muro aí, ó, gente aí. Ó o muro, ó. Eu desviei, bicho, só que no lado que eu tava, o lado que eu tinha que passar era contramão. Aí vinha um carro... Do outro lado, assim. Aí eu tirei o pé do acelerador, aí deixei o carro ir, né? Aí ele, freia, meu, freia! Aí o carro passou, né? Passou uma vez e eu fiz a... Pera aí, meu, como é que foi o grito aí do teu pai? E ele, freia, freia! Freia aí! O carro passou, bicho, aí eu fiz a curva. Aí ele do lado, a minha mãe ali, já vem isso aí, batendo no carro. Batendo assim no banco do carro, eu já vi isso aí, meu. Penny? Tem um episódio que todo mundo sai, mano. Acho que o Leonard e os outros vão viajar, mano. Fica só o Sheldon em casa. Ixi, é mesmo. E a Penny, ela sofre um acidente, mano. Ela quebra a mão, algo assim do tipo, mano. Aí é o Sheldon que tem que levar ela pro hospital de carro, mano. E ela lá morrendo, ele andando bem devagarinho, né? É, pois é. E a putaria que ele vai levar ela no carro dela, e o carro dela tem uma parada de ser todo irregular, né? A luz do piscando direto. Pois é. O carro todo alterado, né? Putaria. Aí, esse episódio mais na frente, ele recebe uma multa, cara. Ele leva até uma intimação pra ele ir no Detran lá dos Estados Unidos. Não sei se vocês estão lembrados. Detran? Nos Estados Unidos? Não, mano. O Detran dos Estados Unidos. Como se fosse, mano. Pois é, mano. É. Ele recebe uma multa, mano. Só que é uns dois episódios depois, dois a três episódios depois. Puxa, comédia se joga. Essa puta é justamente na vez que ele pegou no carro, mano. Aí ele tenta se justificar porque tava levando uma pessoa quase morta pra hospital. Quase morta, né? Aí ele disse que não ia pagar a multa, aí ele vai pro tribunal e depois ele acaba quase. Ele é preso, né? Por desacatar a autoridade. É, mano. Tava lá não, tava voltando lá da. Sendo que não é o Detran, não, é a polícia rodoviária. É, estrada. Mas é tudo a mesma merda, esses baitos das rodovias e multa o povo. A galera disse que. Mano, mas os caras param. Foi tipo uma blitzinha. Aí era altas horas da noite, mano. Altas horas da noite não, assim, tipo, sei lá, era cedo da noite, umas 10 horas, sei lá. Aí a gente foi passar e tal, a blitz já tava praticamente desligada, mano. Só tinha dois policiais na blitz, velho. Aí o caba vem multar por causa do cinto da passageira de trás que tava mal colocado, ó. É. Ixi, e aí? Foi, mano. Aí ele foi, aí o carro não era meu, era do... Entendi, do Moura. Do Alex. É o do Alex, amigo do Moura. Aí eu que tava... Alex Garçom, mano. Que ele não, mano. Alex Garçom. É. Aí eu tava dirigindo porque ele tinha bebido, aí eu tava na direção. Aí ele... E tudo tinha, né? Não, eu tenho. Tranquilo. Até então tava tranquilo, sendo que ele veio. Aí ele falou desse jeito pro Alex, ó, e aí, como é que a gente pode resolver isso aí sem eu precisar dar essa observação aqui, nem intimar essa observação, sei lá como é. Aí ele se fez de doido. Não, não sei não, me diga aí pra você. Vai que tinha uma câmera do Fantástico, né, lá na hora. Pois é. Aí ele ficou, não, eu morro de medo disso, dessas câmeras aí e tal, não sei o quê. Porque ele disse, eu morro de medo disso, porque o cara, vai que o cara quer pegar o besta, né. Aí ele disse que ficou se fazendo de doido. Não, sei não, como é que faz aí, não sei o quê. Falou dois, três vezes, mano. Aí o cara, rapaz, você tá parecendo uma criança. Pode não, você tá entendendo o que eu quero dizer. Aí ele foi e se tocou. Aí ele... Cara fazendo aquele movimento do chiclete, né, com a mão. Aí ele foi... Rapaz, eu tenho 40 contas aqui no bolso, na carteira que eu tenho. Aí ele, pô, deixa aí pra gente aí, pros seus irmãos aí. Aí, ó. Foi, ei, mano. Meu irmão, Só um comentário em paralelo, mano. Um dia desse lá no trabalho, o cara também quis dar tipo um indireta pra dar tipo um suborno lá pra negado. É. Aí esse bicho dizendo desse jeito mesmo, mas hein, se vocês precisarem de qualquer ajuda de irmão aí, né, filho, a gente tá aí, ó. É o bicho, meu irmão. Massa essa parada. Aí ele foi e deu. Deixou os 40 contos debaixo da mesa, bem rápido. Debaixo da mesa não, debaixo de um livro lá, de um caderno, tá em cima. Deixou o bicho bem rápido assim, pegando só na ponta pra não deixar digital, ó. Isso aí é igual a digital. É ele. Ei, mano, quer bem dizer que o cara tava calibrado e... quer bem dizer que o cara tava calibrado e imaginou o negócio de digital, mano. Não, ele não tava bebendo, não. Tava normal. Você só tinha bebido, né? Então, só em beber já não pode dirigir. Ele tava normal. Senão, a conversa não tinha ido nem muito longe, não. Ei, irmão, essa cena ele deve ter sido totalmente adulterada, porque devia estar o Theldos e o outro cara, mas enfim, embriagado, mano. O doido. Eu nem bebo, mas que é doente. Mas tu gravou ele dizendo que não bebe, mano. É grave. Tu acha que eu bebo, né? Mas tu se liga que na festa de fim de ano do Azileito a gente vai passar essa daí, viu? Que tu dizendo que não bebe. Ó, oh, louco, não acredita não, ó. Penny. Tem um episódio que a Penny, ela sem querer, ela suja o assento do sofá onde o Sheldon senta, cara. Meu irmão. Esse aí eu vi. Esse é cruel, esse aí, ó. Aquela suja com paintball, cara. Aí vira uma loucura, né? Entre os outros amigos. Meu irmão, e agora? Como é que a gente vai fazer e tal? Eu sei, mas que ela vai e leva na lavanderia e tal. A almofada vem do mesmo jeitinho, mano. Eles botam lá e quando o chão não se senta, ó. Ele, ele sente, né? Ele tem alguma cor diferente na minha almofada. O chão não é foda, mano. É um desgraçado esse. Tem essa putaria, né? Deles jogarem paintball, né? Direto. Ixi, mano, o capítulo do paintball é comédia, ó. Eu só me lembro da gente ali no paintballzão, ó. O Theolos ali levando pisa direto. Levando pisa, ó, Matheus, né? Eu levei os cinco do outro time sozinho e eu que levo o piso. Ei, mano, mas foi dessa vez aí que tu perdeu um testículo, foi jogando. Foi não. Foi, mas foi o Joab, ó. Eu rendi o Joab, né? Aí eu. Eu matei um de longe. Não, matei dois de longe. Aí rendi o Joab e rendi o Adonis, né? Eram 4-4. Não é assim que não, aí eu fui. Aí quando foi no outro round, sei lá qual, o Joab me rendeu, né? Ele chegou aqui pelo lado. Aí eu nem tinha percebido. Aí ele, ei, para aí, não sei o que, falou alguma coisa. Aí eu me virei pra ver quem era. Aí ele, tu, na minha cara, ó. Aí eu já vi isso, mas tu é doido, né? Esse dia. Não, vai que tu atira, ó. Desse dia aí. Essa daí foi massa demais, ó, cara. Desse dia aí eu tava com a camisa, era camiseta, né? Aí o Joab chegou assim, ele tava no outro time, ele chegou perto de mim, aí eu me virei pra ver, né? Ele tacou um tiro no meu braço. Ficou sangrando. Mas o Joab. Ele abençoe aí, velho. Não, mano. Pô. Ah, eu disse, mano, mas nesse dia aí não tinha aquele macacão, não, mano, pra proteger o cara. Tinha, tá, mas não dá jeito, não. Não, tinha, sendo que ele é só no tronco, nas partes do braço, na parte ombro aqui, não tem, não. Aí, doido, o Job tem medo de matar os outros, não, mas essa bala já dói. Quando eu vejo depois, só o sangue do Joel aí lá pelo cotovelo já. No chão, né? E eu, vixi, já foi isso aí. Joab, aí eu, vixi. Quase me mata aqui no dedo do meu oi. Só não pegou no olho, mano, por causa da máscara, mano. Ele foi mesmo na minha cara. Isso que é doido. O bicho virou pra cegar, né? Foi, mano, pega no oi cega, não tem dúvida, não. Ei, mano, e a outra vez ali do paintball também, aquele lá, Joel, que a gente foi bater lá longe. Cenário. Lá no cenário lá do outro, lá. Sim. Eu tava lá, mano, aí eu encontrei um animal lá, aí eu... e achei que a bala tinha saído, né? Aí eu, ei, menino, morreu, viu? Aí o cara tá doido, é? Pegou, não. Aí eu, beleza, né? Aí carreira vai, carreira vem. De novo, ó, eu me encontrei com ele dentro do corredor, mano. Mas assim, de peito aberto mesmo, mano. Os dois, né? De cara assim na porta, aí. Eu. E ele também, sabe, se me. Aí um passou pelo outro e se escondeu. Aí eu, bora, menino, que diabo é isso? Tu não morre, não, é? Aí ele, tu, como é que tu morre também? Aí eu fui ver, a minha arma tava com o gatilho enganchado. E a arma dele tava sem bala, ó. Foi mesmo. Os dois não morreram, mano. Impressionante, mano. Agora é uma ilusão incrível, né, então. Esse teórico aí, bicho, é mó paia. É porque esse bicho também é um teórico russo, né, cara? Vixe, mas esse cabo aqui tem cara de baitola demais, mas que diabo é isso? Eu ainda é um baitola velho. Pra porra. Manda mais essa porra, não, mano. Pula, velho. Onde mais uma cenazinha da uma cena do filme aqui que é melhor, manda aí, eu tenho. Foda esse bosta. Putaria. Alá, putaria. Putaria. Clica aí no link aí. Clica na outra foto aí. Uma merda, macho. Aí, macho. Um ao imundo, mano. Que costeleta é essa aqui, macho? Costeleta imunda, mano. Deve ter uma costeleta dessa no dele também. Da onde, mano? É no rego dele lá. Olha os cabelinhos aí descendo assim o rego. Hasta la vista, baby.